Bom dia para todo mundo, né? Qual é o grave problema que tem do fato da gente ler a Bíblia todo dia, junto? Alguém consegue perceber? Qual o grave problema decorrente do fato da gente se acostumar a ver a Bíblia todo dia, ler a Bíblia todo dia e viver num ambiente no qual a gente fala coisas de Deus e... Vira hábito. Vira costume. E pior de tudo, quando vira hábito, vira costume, você começa a se auto-justificar e se enganar. Esses textos que a gente leu de hoje, eles são uma chamada para baixo do tamanho de um bonde e que precisam ser lidos toda hora. Isaías 58, eu me lembro, foi um dos textos que mais me impactou, sei lá, quando eu era bem jovem, a idade de alguns de vocês. Porque eu estava num ambiente, eu fui criado num ambiente religioso, fui criado num ambiente de igreja, né? Estava acostumado a ver a Bíblia. E a gente começa a discutir um monte de coisas sobre... E principalmente uma das coisas mais graves que tem no pensamento religioso, do qual alguns de nós aqui compartilhamos, né? Vinícius, Eduardo, Débora, Nicolas, eu, Kátia... Uma das coisas mais graves que tem é que o pensamento religioso leva a gente a um pensamento dualístico. Certo e errado, bom e ruim, condenados e... Não condenados, como é que chama? Absolvidos. Condenados e absolvidos. A gente pensa assim, o mundo passa a ser visto partidariamente. Aliás, nós estamos vivendo isso nesse momento no mundo inteiro, já notaram? A gente está num momento em que a partidarização chegou num nível absurdo, né? A gente já teve isso na história. Por exemplo, a gente está vendo essa coisa, está falando de Trump, fala de Bolsonaro, fala de Temer, fala dessas coisas. A gente viveu isso na Alemanha no século XX, uma partidarização, uma divisão dualística do tamanho de um bonde, e foi terrível. Mas nunca a gente chegou a viver isso de maneira tão intensa num nível tão global. E isso incorre que vai levando para dentro do nosso dia a dia aqui, ó, para o nosso dia a dia aqui. Existe um grave problema desse nosso ritmo de ler a Bíblia todo dia. Se acostumar e não perceber o que a Bíblia está falando mais. Qual o remédio que as próprias escrituras nos trazem? Cara, é nas relações humanas que isso acontece. É nas relações entre as pessoas. Eu estava ali agora com a Camila discutindo, nós começamos a falar sobre o filme de ontem, a gente começa a falar sobre uma cosmovisão hindu, uma cosmovisão cristã, e começa a entrar na teologia, entrar na apologética. Cara, esse papo é fácil da gente ir. Você viu que eu parei o papo, né? Esse papo é fácil da gente entrar nele, porque ele fica até gostoso, até interessante. E sabe o que? A gente esquece o cara que está do lado da gente. Esquece, por exemplo, como eu acho que uma das grandes contribuições que a Camila trouxe para a minha vida foi acabar com a minha brincadeira quando eu falava que Jesus não falou nada sobre chato. O cara chato. O que eu faço com o cara chato? A Bíblia não fala nada sobre o cara chato. E realmente a Bíblia não fala nada sobre o cara chato. Chega essa menina empolgada com a nova fé que incendiava seu coração e fala assim, não seria o chato uma categoria de próximo? Acabou com a minha brincadeira. O chato, o inconveniente, a pessoa que está do meu lado, o cara do ônibus, o cara que vem aqui, o cara que passa na venda, o cara que está na estrada, o cara que buzina, são todas categorias de próximo, graças a você. Acabou a justificativa, bicho. É mais, não tem mais. E é no dia a dia, porque aqui, ó, lendo Bíblia, elucubrando, pegando o texto de Coríntios, que a gente vai chegar daqui a pouco, pô, dá para elucubrar e dá para inventar coisa aqui. Bicho, é na relação horizontal que isso acontece. E o Salmo a gente já falou bastante sobre essa semana, né? A gente pode voltar a ele. Mas eu quero chamar a atenção especificamente para um versículo de Isaías. No Salmo a gente fala, ele vai falando, pô, o homem que tem meu Senhor, que tem grande prazer, como é que ele vai falando assim, cara, prática da justiça. É na prática que a nossa fé se faz. Nossa fé não se faz na declaração teológica do pensar direito. A gente pode até pensar errado, não tem problema não, tá? Você pode até ter um equívoco quanto ao teu entendimento. Deus vai chegar lá no dia que você chegar diante dele e vai falar: olha, ô Helena, ou Camila, ou Eduardo, você estava errado. E isso não vai mudar nada. Mas você estava equivocado só, cara. Mas tudo bem, segue em frente. Sabe por quê? Porque na prática, você praticou o jejum que interessa. Jejum, por exemplo, é um tema religioso em tudo que é religião. Tudo que é religião tem esse negócio do jejum. Como se fosse um exercício que faz você se aproximar de Deus, né? Que prepara você para o foco em Deus, né? Você para de se preocupar com a comilança. Adora comer bem aqui, né? A gente come bem, fica, aí fala assim: hoje nós não vamos comer. Ou um sinal de tristeza, né? De arrependimento. O jejum está ligado a essas coisas. Aí chega Jesus e fala assim: sabe qual é o jejum que me interessa, meu amigo? Sabe qual é o jejum que eu quero, que me agrada, que te aproxima de mim, que faz a gente conversar, que faz as coisas acontecerem? Está aqui, ó. Se você soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, ainda está no nível alto, concorda? Agora ele vai descer lá embaixo e ele fala: ó, você gritará por socorro e eu vou dizer que estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Meu amigo, enquanto teu dedo estiver acusando alguém, enquanto alguém for colocado numa caixinha de julgamento, enquanto você continuar oprimindo, enquanto você for dúbio no seu falar, for falso no seu falar, se falar uma coisa, querer dizer outra, enquanto tiver isso na sua vida, meu irmão, pode orar, pular, sassaricar, fazer o que você quiser, meu irmão. Pode ter a teologia mais perfeita do mundo. Deus vai dizer para você exatamente o que ele disse para Israel no capítulo 58 de Isaías: eu não vou te escutar. E a religião tem um problema sério. A religião, ela é de natureza esquizofrênica. Ele fala: de que adianta você uma vez por semana vir aqui, se ajoelhar, cobrir seu pano de cinza, sua cabeça de cinza, se vestir de saco, fazer um sacrifício danado, se você continua praticando a mesma coisa, se a sua boca é dura, se a sua maneira de tratar os outros é ruim, se a sua conduta não muda, se a questão de justiça na sua vida não acontece? Cara, nada. Nada. Então, você quer agradar o Senhor de verdade? É basicão. Basicão. Trata os outros bem. Seja sincero no falar. Para de julgar os outros. Trata todo mundo com equidade. Estabelece relações de justiça nas relações que você tem, de modo que você não engane ninguém e não usa ninguém. Ponto, cara. Em cima disso, você acrescenta o que você quiser. Em cima disso, você pode até escrever um tratado teológico, mas desde que isso seja a âncora da sua fé. Se a tua fé não te leva para isso, ela vai te levar para um outro lugar. Ela vai te levar para o inferno. O inferno que é a existência sua vai ser um inferno, e o inferno que vai ser causado na vida dos outros. E você vai criar um inferno em torno de você. E, se possível, se de acordo com a minha tradição, depois que você morre, você já fica no inferno. Já que você já criou ele ao longo da sua vida, para os outros e para você. Então, gente, por favor, acho que foi a ênfase dessa semana inteira nas Escrituras. Seja simples, prático, direto. Não julgue os outros. Hoje eu escrevi um negócio sobre opinião, julgamento e preconceito. Cara, opinião diferente sobre as coisas, a gente pode ter, cara, normal. Aliás, a opinião é muito legal, porque ela, se eu tenho uma opinião sobre uma coisa, sobre educação de filho, sobre modo de comer, sobre economia política, controle, presença do Estado, qualquer coisa que você queira ter opinião, cara, isso é válido, é bom. A gente dialoga, conversa, de repente eu me convenço, você se convence, eu vejo um negócio que eu não estou vendo, quer dizer, eu adoro, eu tenho amigos liberais, eu tenho amigos de direita, eu tenho amigo homossexual, eu tenho amigo preto, branco, pobre, rico. Eu tenho um monte de amigo. Tenho amigo europeu, tenho amigo americano, tenho amigo latino, tenho amigo africano. Tenho amigo australiano. Tenho amigo de um monte de origem. Tenho amigo simples e pouco educado. Tem gente muito sofisticada. Cara, as opiniões são super diversas. E é muito legal conversar. E vocês sabem, eu gosto de conversar horas. Eu sou capaz de entrar numa conversa de opiniões diferentes e debater. Sinceramente, eu não saio de uma conversa dessa igual, né? Às vezes eu falo, o cara é liberal de direita, tal, capitalista, não sei o que, ele está vendo um negócio que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando. E o outro lá que é socialista, não sei o que, pô, está vendo um negócio que eu não estou vendo. O cara que é homossexual tem um argumento aqui que, putz, eu não estou vendo. O outro cara que é straight, né, que é, também tem um outro argumento que ele também não esteja vendo. Cara, a gente muda, a gente aprende, a gente... E isso não cria dualismo, tá vendo? Não tem laicar. A gente fica no meio. E a exigência do mundo é que continua, vai continuar sendo. Você tem que ter uma opinião, você tem que ter uma posição. Eu posso ter várias, cara. Posso ter várias, posso inclusive mudar todas. Posso dialogar com todo mundo. Agora, o preconceito, ele não permite diálogo. Ele não admite olhar. Ele não admite ver. Ele não admite que possa estar errado. Não tem como. Por fim, mas não menos importante, eu queria voltar a Mateus e voltar a Coríntios. Em Mateus, vem assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve sal, gente? Para realçar o sabor, né? Para conservar. Qual é a... Vou fazer uma coisa aqui que o Adel vai ouvir, vai lembrar, porque eu sei onde ele aprendeu isso, eu sei como é que foi a história, eu sei que ele falou para a filha dele nesses dias, a mesma coisa. Qual é a finalidade do sal dentro do saleiro? Nenhuma! Qual é a finalidade de você estar com um bando de gente que concorda com você, pensa igual, todo mundo é igual, e você tratar bem os seus semelhantes? Jesus falou, hipócritas! Hipócritas! Isso é o que é mais fácil do mundo. A função do sal só existe quando está fora do saleiro. Vocês são o sal da terra, Jesus disse para a gente. Vocês é que dão sabor para o mundo, cara. Sabe o mundo ficar um lugar legal? Vocês comeram aqui agora um bolinho de batata. Que delícia, que gostoso. Tira o sal desse treco. Não ia estar gostoso. Realça o sabor. Demais, estraga tudo. Nosso papel como sal é não ser visto no mundo. Porque toda vez que você vê o sal numa comida, estragou a sua comida. Concorda? Você vê um bando de sal em cima da comida, você não come mais. Nosso papel é ser como o sal e como a luz. A luz e o sal só são boas quando não são vistos. Quando a presença é percebida, mas de maneira suave, agradável, sensível e muito saborosa. Passou um pouquinho do ponto, fica muito salgado. Faltou, está faltando alguma coisa. A luz, da mesma forma, qual a função da luz? É revelar as coisas, é fazer as coisas serem vistas. Aquilo que não... Sabe, eu acho mó barato quando eu vejo as pessoas se inspirando no que a gente faz aqui, no pouco que a gente faz aqui, e falam, e mudando suas vidas, e fazendo coisas, e um inspira o outro. Cara, é um bando de lanterna por aí, entendeu? Um bando de gente que inspira. Porque a gente faz o que faz inspirado por outras pessoas. Outras pessoas fazem o que fazem inspirados pelo que nós fazemos. Cara, e assim de luz em luz, a gente vai tornando o mundo um lugar bem mais iluminado. E, por fim, o sistema natural do universo é a entropia, é a perda da energia, é a destruição de tudo, é tudo acabar em nada. A vida é o contrário disso, sabe? É uma ação de conservação de energia, não de perda de energia. Se você parar no ponto mais básico do universo, o universo está perdendo energia para tudo que é lado. Tudo está esfriando. A gente é anti-entrópico, a gente é entálpico. A gente trabalha no sentido contrário, cada vez que a vida nasce, cada vez... E nesse sentido, a gente faz algo que é absolutamente inverossímil, como a gente falava, na dinâmica do universo. O universo, a verossimilhança do universo é que tudo está acabando em nada. Tudo está esfriando. Tudo está destruindo. Não existe vida. E aí a vida nesse planetinha, no meio... Olha, se já não bastasse o universo, só essa galáxia inteira. Ter esse planetinha aqui, onde a vida vai... Já é fantástico. Nós somos os conservadores dessa vida. Até que venha o Senhor e faça essa vida ser... Sabe, eterna, permanente e mude o esquema do universo. Em 1 Coríntios, para terminar, Paulo está falando sobre sabedoria. A gente pode falar coisas muito complicadas, isso é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Mas ele fala, a sabedoria que é discernida com o Espírito. Vamos para a palavra. A palavra no grego é pneuma. que nenhuma. A gente pode ler isso aqui com uma visão platônica que opõe espírito e matéria. E não é disso que se trata. Se trata de uma matéria animada pelo espírito ou uma matéria animada por si mesma. Uma matéria que sofre uma animação vinda de Deus. De pé andou, né? É uma matéria animada por Deus. Quando Deus te enche, aí você começa a entender a importância dessas coisas. Então, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, os textos são fabulosos. Minha recomendação para hoje, por favor, vocês vão sair para o piquenique, o pessoal que tem muita coisa para fazer, vai querer descansar, tem casa para arrumar, tem tudo isso. Mas, por favor, os textos estão aí, se não estão no seu celular, até o fim do dia, para em cada texto desse e vai ler, cara. Vai meditar. Sabe, cria um tempo, assim, eu às vezes faço isso em casa, eu acordo mais cedo, durmo mais tarde, fico na minha cama, abro o computador, fico lá lendo o texto de novo, lendo e olhando, pô, porque eu não vou conseguir, numa homiliazinha aqui, explorar tudo que esses textos falam. Esses textos são fantásticos, profundos. Aqui eu só posso chamar para o essencial. O essencial é seja prático. E olha, para de achar que você é alguma coisa por causa do que você crê. Você só vai ser alguma coisa diante de Deus por causa do jeito que você age. E Deus está muito pouco preocupado com seus conceitos e preconceitos com relação a quem quer que seja, rico, pobre, belo, feio, magro, bonito, socialista, comunista, gay, straight. Não interessa. Deus não está preocupado com essas suas bobagens. Sabe, Deus tem mais o que fazer da vida dele do que saber da sua ortodoxia, do seu conservadorismo. Deus quer que você seja instrumento de conservação de energia. Isso se faz com justiça, com equidade, tratando os outros bem, sendo legal, parando de ter um dedo indicador voltado para todo mundo à sua volta, porque quem indica muito o dedo para os outros é porque não tem a menor paciência de indicar para si mesmo, para se observar, para olhar para si mesmo. Quem critica muito os outros não sabe se criticar. Então, faz alguma coisa prática e Deus vai te ouvir. Mas, com certeza, Ele vai ter toda a paciência do mundo quando você clamar e pedir, fala, eu vou te ouvir. Essa é a promessa dEle. Então, se você quer ser ouvido por Deus e quer ver atendido os desejos do seu coração, pratique a justiça. Obviamente, na preferência de Deus, está ali. Não é com aquele que está faminto, que está nu. Isso é o óbvio. Agora, leva isso mais para cima. Para quem não está com fome, para quem não está com sede, para quem não está com roupa, quem sabe? Vai levando lá para cima, porque quanto mais para cima for, mais difícil vai ser você vencer seu preconceito. Entendeu? Jesus abraça todo mundo. Ele nunca se negou a falar com a mulher samaritana e nunca se negou a falar com Nicodemos. Ele não se negou a ir na casa do rico Simão e não se negou a ir na casa do chefe da sinagoga. Não se negava a estar com leproso, não se negava a estar falando com Maria Madalena. Ele não se negava a falar com ninguém. Porque Jesus não tinha esse pensamento dualístico. Tem muito mais cinza entre esse preto e branco aí. Tá bom? Deus abençoe, um bom dia para todos. E como é que desliga esse negócio? Deu quanto tempo aí?